E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere, bara bara bara, bere bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara bara bara.